que é o clube mais antigo do concelho, é um clube com grande história e este ano decidimos fazer um equipamento alusivo aos 75 anos do mesmo clube. Mantém o azul, não é listado, é um equipamento azul com uma lista branca na horizontal, que já não é o primeiro, que não é listado, portanto, já outros também passado já foram iguais ou parecidos. Este é diferente também por ser alusivo aos 75 anos, também quisemos fazer um equipamento diferente de todos os outros que até hoje o Futebol Clube do Hospital vestiu. Tem o símbolo dos 75 anos do Futebol Clube do Hospital.